Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 8 horas. É claro que hoje a gente está começando um pouco mais tarde, exatamente por causa da disputa das quartas de finais da Copa São Paulo. O Palmeiras acabou de ser eliminado pela Portuguesa. Acabou de entrar um cara no meu Twitter aqui falando assim: perdemos para um time que não existe mais. E, de fato, perdemos para um time que não existe mais. Na verdade, não perdemos, empatamos. Vamos lá. Antes de tudo, o time jogou mal, o time jogou muito nervoso. Mas teve uma atuação decisiva, eu acho, da Federação Paulista. Que no que decidiu cobrar o ingresso, tirou boa força do nosso time. A gente é time grande, time de torcida. E se você tira a força da torcida, você está descaracterizando o nosso time, nosso clube. Então, o Palmeiras não é time para jogar para 5 mil pessoas, que foi o que aconteceu hoje. Mas acabou acontecendo porque a Federação Paulista, inexplicavelmente, tirou essa força da nossa torcida. Ah, mas tem custo por causa de possíveis conflitos com a torcida da Portuguesa. Amigo, cobra 10 conto que paga todos esses custos, sabe? Os caras são oportunistas, são safados e colocaram o ingresso a 30 pau um dia depois que a torcida do Palmeiras colocou 32 mil no Allianz Parque, pagando, né, o preço de sempre. Então, é óbvio que não ia dar 5 mil pessoas, né? Nem a torcida do Palmeiras aguenta isso daí. E aí prejudicou. Não só isso. O árbitro foi terrível. O árbitro foi horrível. Você não tem um lance que você fala assim, ah, decidiu o jogo nesse lance. Mas ele, primeiro, deixou o time da Portuguesa bater o tempo todo. Deixou. Ele só começou a dar cartão no final. Tá? Ele deu dois cartões no primeiro tempo, era para ter dado uns 5. E só no finalzinho. Então ele deixou bater e bateram. E picotou o jogo, né? Então quando o Palmeiras começava a pegar ritmo, a engrenar, a encurralar a Portuguesa, ele picotava o jogo. Faltinha, invertia a falta, sabe aquelas coisas? Falta para nós não dava nunca. Então foi um juiz bem. Ah, daqueles que sabem fazer o serviço. Não sei como que está pitando copinha. Já mostrou que tem talento, tem qualidade para entrar no quadro principal. Guardem o nome. Tá aqui, ó, vou até falar o nome do cara. Rodrigo Paes Domingues é o nome da figura. Já, já, num Paulistão perto de você. Tá? Rodrigo Paes Domingues. Mas é óbvio, não podemos fugir do fato de que o time não jogou bem. Acho que o professor foi muito mal, o professor não conseguiu encaixar o time na proposta da Portuguesa, que estava jogando com três zagueiros. Os meninos, alguns muito mal individualmente, né? Quem costuma jogar bem hoje não foi tão bem assim. Caso do Fernando, caso do próprio José Aldo não apareceu como costuma aparecer. O Maílton também muito nervoso. E a falha, acho que a falha decisiva foi a falha do Iago, né? No lance do gol da Portuguesa no primeiro tempo, né? Do pênalti. Ele foi muito mal na jogada. A falta foi fora da área, não foi pênalti, né? Embora há quem diga que ela terminou dentro, então aí seria pênalti. Eu confesso que eu não tenho ideia formada, tá? Eu vi o lance só uma vez e não reparei muito bem nessa questão. Eu vi a imagem congelada dele puxando fora. Agora eu não sei se ela termina dentro, tá? Se não termina dentro, aí o pênalti é roubado, aí o juiz é decisivo na partida. De qualquer forma, o Palmeiras foi buscar o empate. Teve a chance de fazer o segundo gol aos 44, 45, com o Léo Passos. Léo Passos errou. Aliás, o Léo Passos que entrou bem no jogo. Tava, sabe, fazendo mais que o papagaio. Deu um passe para o Fernando fazer a finalização que o Ian aproveitou o rebote e fez o gol. Então ele estava sendo decisivo. Mas aí ele errou aquele lance final e errou o pênalti. Não foi só ele que errou, né? O Alanzinho errou. O Ian errou. Mas todo mundo vai falar do Léo Passos. Com certa razão, porque ele fez uma péssima Copa São Paulo. Ele foi um ótimo atacante no Campeonato Paulista. Quem acompanhou as partidas finais... É muito fácil, o cara que só vê o jogo da Copinha na TV, né? Que passa bonitinho. Mas não conhece o passado do menino. O menino foi muito bem no ano passado. Embora eu considere que ele não é um cara para jogar de 9-9. Né? Eu considero o Léo Passos um atacante, um meio atacante. Ele pode vir de trás, ele pode jogar de lado, mas ele não é centroavante. Ele pode até vir a ser, mas ele precisa desenvolver um negócio que é fundamental para o centroavante, que é o fora de gol. Que é pôr para dentro quando tem a chance e saber criar essas chances. É saber se colocar dentro da área para a bola aparecer mais, para ter mais chances de pôr para dentro. Então, ele é um centroavante que nem finaliza tanto porque ele não se coloca bem. Ele não antevê a jogada. Ele não se desloca com rapidez quando a bola está vindo viva na área. Ele fala, pô, vai bater nesse cara e vai para lá, eu vou aproveitar. E já corre antes. Então, assim, a gente sabe um monte de centroavante matador que tinha esse instinto, né, esse faro assassino. E ele não tem. Agora, eu acho uma puta covardia, sabe, irem na jugular dele. Sabe, é aquela história que eu sempre falo aqui, a frustração de ser eliminado e não ser campeão não vai fazer da tua vida melhor ou pior, meu amigo. Então para de descontar tuas frustrações em menino de 19, 20 anos. Isso é bobagem, isso aí é coisa de gente infeliz. Então vamos lá. É lógico que eu estou frustrado. Eu realmente eu achava que o Palmeiras ia ser campeão dessa copinha. Porque o time é muito bom. Só que a partir do momento que ficou atrás no placar, não conseguiu lidar com os nervos. O Palmeiras só tinha levado um gol na competição inteira. Então só tinha ficado atrás no placar num pedaço do jogo contra o Taubaté, lá na primeira fase, num jogo atípico, num jogo que acabou a luz e que o campo estava, né, uma piscina. Então era um jogo diferente. Então o Palmeiras não sabia o que era jogar atrás, principalmente no mata-mata. No mata-mata a gente sempre esteve na frente. O tempo todo na frente, sempre fazendo gol logo de cara, fazendo gol rápido e comandando o placar. Então, pesou na cabeça dos meninos. Tanto que o Palmeiras teve um momento bom assim, entre o começo do segundo tempo e até os 10, 15 minutos, depois começou a bater o desespero. E aí virou uma bagunça. O time só no chutão, tentava só no passe longo, sabe? Eles desperdiçaram a maior qualidade do time, que é bola no chão, toque curto, toque rápido. E acabaram achando o gol, né? Acabaram achando o gol aos 31, 32, mas na base do abafa. Não foi um gol de bola bem trabalhada, etc. E então eu acredito nisso, eu enxergo dessa forma. Eu acredito que o Palmeiras não teve, que é natural, porque é um time de meninos, não teve maturidade para trabalhar o placar contrário e continuar jogando bola. E acho que o professor teve culpa, sim. Eu sempre falo, técnico de base normalmente não é bom técnico, né? Embora esse Wesley tenha feito curso, não sei o quê, de técnico, mas técnico de base tem que ser formador antes de ser bom técnico, né? E bom formador a gente sabe pelo todo o passado dele, por todo o currículo dele, que ele é. Bom técnico hoje ele deixou a desejar. Né? Hoje ele realmente ele tomou um nó do professor da portuguesa lá, que fez a propostinha dele, arrancou na marra o resultado e conseguiu mais uma vez os pênaltis. Dos quatro mata-matas da portuguesa, três foram nos pênaltis. Então, parabéns para a portuguesa. Enfim, vai ser até divertido se a portuguesa for campeão. Que não seja o São Paulo, né? E que não seja o Cheiro, que seja o Inter ou a portuguesa. Talvez de Avaí, né? O Avaí ainda vai jogar com o Flamengo. Enfim, aliás, o narrador ele foi engraçadíssimo, né? O narrador do Sport TV, não sei, na ESPN, nossa, eu assisti no Sport TV. O cara falou assim: daqui a pouco tem jogo do Flamengo. Parece que não tem adversário, né? Não é Flamengo e Avaí, é jogo do Flamengo. Não sei se vocês repararam isso na transmissão, eu notei, eu falei, preciso comentar isso no Periscatos. Mas é isso, pessoal. Então, para terminar o assunto Copinha, vamos falar daqui a pouco do time profissional, que eu acho que é o que tem mais, que todo mundo quer saber. Eu acho que bons talentos dá ainda para trabalhar bem e fazer o mesmo caminho que fizeram o Vitor Luiz, que fez o Vitor Luiz, que fez o Thiago Martins e tantos outros que já estão saindo para voltar. Eu não vejo hoje no Palmeiras, a não ser que seja um fenômeno do nível Gabriel Jesus, um moleque que saia da base e entra direto no time principal. O Pedrão, por exemplo, conseguiu, mas ele é o sétimo zagueiro do elenco, né? Então, provavelmente o que vai acontecer com o Pedrão é isso. Ele pode até ficar um ano ali aprendendo, como o Thiago Martins ficou em 2015, né? Para daí, um pouco mais de conhecimento futebolístico, poder sair, poder entrar num clube de ou Série A ou mesmo Série B, e aí com 20, 21 anos, pegar um pouco mais de rodagem, e aí volta para o Palmeiras para ser peça importante do elenco. Então, isso aconteceu com o Vitor Luiz, isso aconteceu com o Thiago Martins, e é o que deve acontecer com esses meninos. Quais eu consigo destacar aí dessa turminha? O Vitão ainda é muito novo, tá? Ele é do sub-17. Então, ele ainda tem mais 2, 3 anos de Copinha. Tá? Então, calma com o Vitão. Acho que é o melhor zagueiro desse time sub-20. Aí é o moleque do sub-17. Tá? O Iago, infelizmente, ele não mostrou, não estava à altura da dupla que saiu. Né? Na verdade, a dupla, até o Campeonato Paulista, a dupla de zaga do Palmeiras, era Pedrão, que subiu para o profissional, e Augusto. O Augusto foi emprestado. Então, em relação ao time que foi campeão paulista, a dupla de zaga era totalmente reformulada. Esse menino Pablo, que entrou também, não mostrou muita qualidade, por enquanto. É sempre bom falar por enquanto, é sempre bom acreditar que esses meninos têm coisas para aprender e evoluir e seguir na carreira. É bom para o Palmeiras, cara. Quanto melhor eles forem esses moleques, se não forem no Palmeiras, forem para outros clubes, cada vez que eles forem vendidos, o Palmeiras ganha. Então é bom que eles tenham sucesso na carreira. O lateral esquerdo, que começou como titular, que é o Matheus Bahia, ele perdeu a posição no decorrer da competição para o Luan Cândido, que é um menino que também é de sub-17, que inclusive tinha jogado o Mundial pela seleção, que é uma pedra de gelo, esse menino Luan Cândido. Ele é calmo demais, eu nunca vi um moleque nessa idade ser tão calmo. Ao contrário do Maílton, que é o da direita, que é todo nervosinho, o Luan é um monge budista. E não é só isso, é bom de bola, fez 2 gols, apoia bem, cruza bem, marca bem. Eu acho que é um menino, assim como o Vitão, que tem que ser observado aí para os próximos anos, embora tenha tempo de base ainda. Os dois são do sub-17, tá? Volante, eu acho que é a melhor posição do Palmeiras. Porque você tem o Matheus Neres e o Gabriel Furtado, os dois excelentes volantes. Então, esses já podem. O Gabriel Furtado é outro que é sub-17, tá? O Matheus Neres já é mais velho. Matheus Neres pode emprestar. Pode dar rodagem para ele, já que daqui a pouco ele já está servindo para o profissional. Se evoluir, claro. Né? Tem muito potencial. Marca bem, tem corpo, bate bem de fora, tem liderança. E o mesmo se aplica ao Gabriel Furtado, que ainda tem tempo de base também pela frente. Os meias, a gente tem o Alanzinho, já está dispensando apresentações, mais um do sub-17 que subiu, perdeu o pênalti hoje, né? Vamos lembrar que o Gustavo Scarpa também perdeu o pênalti contra a gente, né? Na decisão da Copa do Brasil ali na semifinal, né? Vocês não lembram disso? Gustavo Scarpa perdeu o pênalti. Mas o Alanzinho, então perder pênalti não é problema nenhum. Tô todo mundo crucificando o Léo Passos, né? É uma pena. Não que eu ache ele bom, nada. Eu só não gosto de crucificar moleque, sabe? Eu acho que é pequeno. Então, assim, o José Aldo é o líder técnico do elenco. Também se perdeu no jogo de hoje no emocional. Ele caiu junto com todo o time, ele não conseguiu segurar o moral do time, era uma das funções dele, que é o capitão, inclusive. Mas é coisa que aprende, é coisa que, né? Essa derrota vai fazer esses moleques crescerem pra caramba, vocês podem ter certeza disso. Se eles forem bem trabalhados, e a gente tem bons profissionais para isso. No ataque, a gente tem os caras mais habilidosos. Então, a gente tem o Ian de um lado e o Fernando do outro. Dois moleques muito, muito, muito bons. Que já estão prontos para dar rodagem. Tá? Ou então fazer aquele esqueminha. Um ano no profissional do Palmeiras, sabe? Arrumando cone, mas convivendo, né? Aprendendo mais. Pegando o DNA do Palmeiras, sai um ano, cresce um pouco mais na carreira, e aí sim volta para disputar posição, para, enfim, fazer um papel importante no elenco do Palmeiras. Acho que Fernando e Ian tem essa condição. O menino Léo Passos precisa talvez até mudar de posição. Talvez seja um. Eu tenho certeza que tem mais da metade de vocês que estão falando: tem que mudar de profissão! Tem que... Tá bom, ok. Mas, enfim, é lamentável porque ele foi muito bom e muito importante na conquista do Paulista. Talvez nem metade de vocês tenham acompanhado esse campeonato, a gente acompanhou e sabe o quanto ele tem valor, tá? Mas, enfim, não é o caso agora. Temos que falar um pouco dos reservas, acho que o Papagaio foi o que mais se destacou. Tem um volante, outro volante chamado Léo Paulinho, que eu acho um jogador interessante para observar. Ele teve poucas chances, porque o Johnny era o segundo volante que mais se destacava também, inclusive porque ele tinha a qualidade de jogar na lateral direita quando precisava. Quando o técnico queria deixar o meio-campo mais ofensivo, ele tirava, em vez de ele tirar um volante, ele tirava o lateral, colocava o Johnny de lateral e colocava outro meia. Então não tinha muita chance para o segundo volante reserva jogar, que é o Léo Paulinho, bom jogador também. Talvez tenha mais alguns aí que estejam me fugindo, mas enfim, só para fechar então o assunto Copinha. A única coisa certa é que em janeiro de 2019 a gente vai ouvir: o Palmeiras nunca ganhou essa competição, e vai ficar essa merda desses locutores falando essa maldita frase. Mas enquanto a gente não ganhar, isso vai acontecer. Ok? Agora vamos ao que interessa. Profissional, eu tô vendo aqui vocês discutindo entre vocês aqui. Parem, parem. Profissional. Palmeiras 3, Santo André 1. Um jogo muito acima do que pelo menos eu esperava, não sei vocês. Eu esperava o Palmeiras muito mais parecido com o que fez 1-0 no Atibaia do que com o que a gente viu ontem. Eu acho que teve uma evolução muito grande. Primeira coisa a se observar, não sei se vocês acompanharam os vídeos que os setoristas divulgam nas redes sociais. Eles fazem vídeos curtinhos com o celular e jogam no Twitter, jogam no Instagram. Teve uma jogada que foi muito trabalhada de pivô, com ponta passando pela lateral, cruzando para trás, para quem chega de trás batendo. A gente viu muito isso ontem. Inclusive, a jogada do terceiro gol foi assim, né? A tabela entre o Keno e o Lucas Lima, e a enfiada do Lucas Lima para o Keno entrar em diagonal e fazer o gol. Teve muito disso no treinamento que os setoristas acabaram divulgando durante a semana. Então, já dá para ver o elenco absorvendo bem as orientações do Roger. Então, evolução, evolução clara. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas que mais preocupa no início de trabalho, é quando você vê que o elenco não dá liga nenhuma com o treinador, logo de casa, não vai dar certo isso aqui. Não é o que está acontecendo. O Palmeiras está, os jogadores estão entendendo o que o Roger quer, e ontem a gente viu assim um time com a cara do Roger, não tem nada a ver com o time do ano passado, tá? Que bom que é ter um camisa 10, né? Embora ele seja o 20, mas puta, como é bom você ter um camisa 10, um meia, né? Um 10-10. O Lucas Lima jogou o campo inteiro, buscou bola, roubou, deu combate. E fez um puta de um golaço. Ligado no jogo. E não sentiu o clima. Né? Não estranhou. A única coisa que ele estranhou foi quando ele foi comemorar. Acho que ele achou que estava no Santos ainda. Aí ele foi ajoelhar e fazer, né, aquele gesto do Kaká. O Marcos fazia isso também, né? Só que o Marcos não fazia gol. Mas aí o que que acontecia? Fazia aquela rodinha, né, do jogador do Santos, né? Aquela coisa do pastor, né? Do Ricardo Oliveira. Gente, não tenho nada contra a religião de ninguém, cada um tem a religião que quiser. O que eu achei engraçado foi que foi um gesto tão natural dele, faz o gol e fazer o negócio assim. Aí ele olhou, não tinha ninguém. Quem chegou ali, deu um abraço nele, foi o William Bigode, mas já levantou rápido e vamos jogar. E não teve nada disso, eu achei engraçado, eu tuitei isso. Teve gente que achou que eu tava vendo racha, estimulando crise. Vai pra puta que pariu. Olha, eu dei uns 10 blocos por conta disso. Até que 10 tá bom, né? Por quê? Porque eu não tenho paciência. Vem, nego, me encheu. Fala que eu vou jogar, que eu tô jogando contra o Palmeiras. Ah, vá pra puta que pariu. Sabe? Mas é bom, porque daí eu limpo minha timeline. Não vem. Assim, nunca mais vai vir um chato desse me encher o saco. Aí os outros, que não vieram falar disso. Mas esses não vêm mais. Mas eu só achei engraçado que ele fez igualzinho quando ele tava no Santos, aí não tinha ninguém. Mas tudo bem, isso é só uma observação. Voltando pra bola. Quem foi bem e quem foi mal? Então vamos lá. Jailson bem. Marcos Rocha muito mal. Marcos Rocha ainda totalmente perdido no posicionamento defensivo. Que já não é o ponto forte dele, a gente sabe pelo que a gente conhece dele do Atlético Mineiro. Mas não tão mal assim, né? É claro, vamos começar a bater panela aqui, pedir Mike, pedir Jean. Lógico que não, né? Mas eu acho que é um dos pontos mais importantes que o Roger tem que prestar atenção nessa evolução aí, é a recomposição defensiva do lado direito. Do lado esquerdo funcionou bem. Lado direito, tal de Walterson deitou e rolou em cima do Marcos Rocha, né? E tanto que no lance do gol, tava ele, tava o Tchê e tava o Antônio Carlos. Quem tomou o cobre foi o Antônio Carlos, tá? Do tal do Joãozinho. Mas é o setor dele, né? Não podia nem ter deixado de chegar nesse ponto. Aí os três ficaram vacilando ali, o cara deu uma volta por fora e conseguiu ainda chutar em paralelo à linha de fundo, né? O Jailson rebateu para o meio, o cara pegou o rebote e fez o gol. Mas assim, nada que para ficar preocupado, né? É só um ponto para se observar. É claro que no primeiro jogo a gente vai ter esses probleminhas. Então esse é um deles. O lado direito estava meio bagunçado. Quando você pega um cara rápido, deu problema. A dupla de zaga muito bem por cima, tanto o Thiago quanto o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, inclusive, ele deu um drible ali dentro da área uma hora, que mostra que ele está com confiança, mostra que ele está com a técnica apurada, que ele está se sentindo bem jogando, né? Porque a gente reclama tanto, né, de zagueiro hoje que só sabe dar bica, só sabe rebater. O cara foi, sabe, mostrou, fez uma jogada das antigas, como a gente gosta. E o Thiago, muito bem, ele só teve uma falha, que foi perto do finalzinho do jogo, quando já estava o jogo resolvido, estava 3-1. Uma bola, é o último lance quase, né? Aquela bola que foi em direção ao gol, ele estava nela, ele não sabia se abaixava, se dava com o pé, a bola acabou passando e o Jailson teve que, no reflexo, salvar para escanteio, senão ela ia entrar no cantinho. Vocês devem se lembrar desse lance. Mas é um lance que estava com o jogo já resolvido, então, assim, eu acho que não chega a prejudicar muito a avaliação geral da atuação do Thiago Martins. Foi muito bem. Embora eu não acho que ele vai continuar como titular. Tá? Palpite. Vitor Luiz, muito bem. Que saudade de ter um lateral esquerdo que não toma a bola nas costas, né? Depois de 2 anos tomando bola nas costas do lado esquerdo com o Zé Roberto e Egídio, 2 anos, porque em 2016 a gente tomava a bola nas costas. O lado esquerdo nosso sempre foi um problema. Mesmo com o Cuca, com todo mundo ali. Então, eu vi o Vitor Luiz tomando umas bolas nas costas, mas ele se recuperava, ele corria, alcançava e cortava. Então, ele marcou bem, se posicionou bem e apoiou bem. Então, foi uma belíssima partida do Vitor Luiz, o que mostra que a estratégia acaba funcionando, né? Você cria bem a base, coloca um pouquinho para ficar no profissional do Palmeiras, empresta 1, 2, 3 anos no caso do Vitor Luiz, né? 15, 16, 17. Funcionou. Tá? Então a gente tem aí o Vitor Luiz hoje pronto para servir o elenco do Palmeiras como ótima alternativa para a lateral esquerda, e o Diogo Barbosa que fica esperto, senão ele perde a posição. Felipe Melo, como jogou bola, né? Puta, se fosse só isso que ele fizesse, só jogar bola. Aliás, o Gabriel Furtado, da base, mencionou a ajuda que o Felipe Melo dá para ele nos treinamentos, o incentivo, conselhos. É isso que a gente espera de um cara experiente, é isso que a gente espera quando a gente contratou esse cara no começo do ano passado. Agora, infelizmente, o que a gente tem é aquela impressão que ele é uma granada sem pino. O que é uma granada sem pino? É um cara que não parece, você olha, parece que tá tudo certo, daqui a pouco ele explode. E faz uma cagada, e é merda para todo lado. Então, eu tenho esse receio, continuo tendo. Meu pé atrás com ele vai demorar para passar, porque ele criou essa situação. Mas na bola é indiscutível o quanto ele joga. Então, se a gente tiver essa perspectiva de que ele está sob controle, o microfone, nossa, é um jogadoraço. É um atleta que qualquer time quer ter no elenco. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o que ele jogou ontem. Marcando, até aquela chegada que ele deu, aquela chegada forte, que vocês devem saber de qual eu estou falando, no começo do jogo. Eu acho que tinha que chegar mesmo, era uma dividida. Ele não chegou para quebrar, ele foi na bola, ele foi leal na jogada, ele foi forte. E um pouquinho do tempo acabou errando e deu um choque ali. Mas não vi maldade. Tem que entrar duro mesmo, cara. Dá uma bola ali na frente da nossa área que tem que tirar. Então, no desarme bem, na saída de bola bem, na distribuição bem, e os lançamentos, né, cara? O cara parece aqueles lançadores dos anos 60, 70. Né? Aqueles lançamentos de 30, 40 metros no pé, no peito dos caras, sabe? O primeiro gol saiu de um desses. Então, excelente, excelente participação do Felipe Melo. Só não foi melhor em campo porque o Lucas Lima jogou mais. Eu vou chegar no Lucas Lima. Tchê, ele vai ser... É uma coisa que eu quero falar. O Felipe Melo tem todas essas qualidades que a gente viu, só que ele não tem tanta mobilidade. Tanto que ontem teve esse décimo de segundo que ele chegou atrasado, foi o que causou o efeito feio naquela dividida, né? Ele não tem mais aquele vigor de quando ele tinha 25 anos. Ele está com 33, 34, sei lá. Então, a gente precisa de um cara ao lado dele que tenha muito mais mobilidade. E o Tchê é essa cara, né? Só que o Tchê precisa encaixar de novo como ele encaixou em 16. Ele não encaixou ano passado e ontem passou longe disso. Claro, ontem é outra história, é um esquema novo, técnico novo, ele ainda está, né? Tem a seu favor toda a desculpa da falta de ritmo. Ah, teve gente que jogou bem, mas jogador não é igual um ou outro, né? Cada um é de um jeito. Tem uns que já chegam bem, tem uns que demoram um pouco mais para engrenar no começo da temporada. É normal. Então, assim, longe de condenar o Tchê, longe de condenar qualquer um que jogou mal ontem, além do Tietchan, a gente teve outros jogadores que jogaram mal. Eu gostaria muito que o Tietchan se condicionasse para estar à disposição, se fosse necessário, porque a característica dele é importante. Essa característica dele de saber ocupar os espaços é fundamental quando você tem um cara como o Felipe Melo. Então, ele precisa fazer esse complemento. Só que não jogando mal, não errando passe, não com o freio de mão puxado, como estava ontem. Então, como eu disse, ele tem a desculpa de ser o início de temporada, ok, mas essa desculpa aí ela tem prazo de validade, então é bom o Tietchan ficar esperto. Já vou chegar no Borja, que é um cara que eu vou adiantar até uma das impressões que eu tive, que ele está muito mais fininho. Inclusive, foi uma pessoa que comentou lá no Verdasso, no pós-jogo, e foi muito bem observado. Eu tinha notado isso, mas acabei não escrevendo, não falando nada a respeito, mas foi muito bem observado pelo leitor, pela leitora, na verdade. Ele está fininho, e não só ele. Pelo que a gente observa nas imagens de treino, três caras estão muito mais finos do que ano passado. Pelo menos dois, com certeza. O Borja e o Moisés. O Moisés parece bem mais fino do que no ano passado. Então, isso que dá esperança é que ele pode ser esse segundo volante com mais mobilidade e com bola no pé, que se o Tchetché não ficar esperto, vai ser o Moisés que vai entrar. Aliás, o Moisés, na hierarquia, ele está acima do Tchetché, né? Me parece. Então, vamos aguardar, vamos ver como o Tchetché evolui nas próximas partidas, porque o Moisés está fazendo esse programa de condicionamento físico para voltar zerado e não voltar meia bomba como ele voltou no ano passado. E a gente viu que, apesar de toda a vontade dele, apesar de toda a categoria dele, ele não rendeu como a gente sabe que ele pode render, Moisés, né? Lucas Lima acabou com o jogo, foi o melhor em campo, na minha opinião. Como é bom você ter um camisa 10. Puta, que gostoso de ver um cara que pensa o jogo, que busca a bola, que joga de cabeça erguida, que a bola, sabe, gruda no pé. Quando ele era nosso adversário, a gente tinha lá toda a nossa bronca dele, mas era ninguém falava, cara, ele é ruim. Ah, ele é isso, ele é aquilo, mas ruim, ninguém falava que ele é. Ele é bom. E ontem ele acho pouco provável que consiga jogar melhor, né? Ele no primeiro jogo ele já entrou com tudo, como se tivesse, né, no auge da temporada, em março, abril, maio, voando. Então, acho que grande parte do porquê a gente teve uma surpresa positiva com o conjunto foi porque o Lucas Lima foi o cara que deu a liga, né, no time. O cara que estava presente é o que a gente esperava do Tchetché, né? Não com tanta categoria, mas pelo menos essa onipresença no campo. A gente esperava isso do Tchetché e a gente viu isso no Lucas Lima. E tanto que ele pegou o rebote do lance do primeiro gol. Ele estava atrás dos três atacantes. O Borja bateu, a bola rebateu. Ele chegou vindo de trás e emendou e fez um golaço. Golaço, golaço. Bom. Para terminar a partida dos atacantes, o William Bigode é uma judiação tirar esse cara do time, assim como uma judiação tirar o Keno do time. Como é que você vai tirar o cara do time, né? Os dois jogando muito bem, só que você tem Gustavo Scarpa e Dudu. Como é que faz? É complicadíssimo, né? Complicadíssimo pro Roger, ele que se vire. Mas os dois muito bem. O Keno voltou no mesmo ritmo que ele terminou o ano, voando também, no mesmo esquema do Lucas Lima, parece que estava em meio de temporada. E o William também naquela regularidade de sempre, sempre bem colocado, roubando bola na frente, chato, que é rápido, né? E ele tem 30 anos, né? Não é menino, né? Mas ele tem uma vitalidade, parece que tem 25 anos, parece que tem 5 anos a menos. Então, assim, estamos muito bem servidos do meio para frente. Vamos ter problema de lesão, vamos ter problema de suspensão. Quem entrar vai resolver. Então, assim, isso deixa a gente muito tranquilo. O Borja, uma das coisas que a gente se preocupava no fim do ano passado é: o Borja precisa jogar dentro da área. O Borja precisa jogar dentro da área. Ele é forte dentro da área. Por quê? Porque ele é pesadão, forte, né? Dá tranco no zagueiro, tem um chute forte. O Roger mandou ele emagrecer, o Roger mandou ele sair da área e ele fez tudo isso. Ele estava mais fino, né? Como a gente mencionou um pouquinho antes, mais fino, com mais mobilidade e aparentemente, com mais compreensão de que um atacante precisa ser mais móvel. E ele não fez bico numa porra, eu quero jogar do meu jeito. Não, vocês querem que eu jogue assim? Tá bom, eu vou jogar assim, eu vou jogar bem. Então, ele se esforçou, ele foi importante, participou de dois dos três gols. Então, partidaça do Borja, mesmo não fazendo gol. Mas foi muito importante, abriu a defesa. Então, o espaço que os caras tiveram para fazer os gols, o Borja estava lá puxando o zagueiro, estava lá chamando a atenção do zagueiro. De um jeito ou de outro, ele vai ajudar o Palmeiras a fazer gol. Claro que a gente quer que ele faça gol, ele é o 9. Mas fiquei muito satisfeito com a partida como um todo do Borja. Tá? Ainda teve as substituições, né? Mas jogaram pouco, acho que nem vale comentar muito a participação dos que entraram, o Bruno Henrique, o Keno, né? O Keno, que eu já comentei, esse sim, dá pena de saber que esse cara vai voltar pro banco, mas ele é uma puta de uma arma pra gente usar no segundo tempo. Então eu tô muito satisfeito. É, parem de brigar aí entre vocês, parem de lixo, parem com isso, cara. Vocês são muito bobos, sabe? Eu acho que a vida de vocês não anda lá muito boa. Esqueci de falar dos goleiros. Disse o Flávio Bruniero. Agora vamos lá, né? Já matamos o assunto aqui, vamos ver o que vocês estão falando. O Flávio Bruniero tá falando que eu esqueci de falar dos goleiros. Tá falando da copinha, tá falando do profissional. Eu acho que o Jailson foi bem. Não tem muito o que falar. É, e no da copinha, o Anderson, assim, eu acho que ele ainda tem alguns pontos para evoluir, principalmente em bola aérea, tempo da bola alta, né? Eu acho que ele precisa saber socar um pouco melhor a bola, ele soca de uma forma meio... não sei, às vezes a iluminação atrapalha, principalmente no campo lá de Taubaté, tem que levar isso em conta. Eu já catei no gol, sei como que é isso. Quando a iluminação é ruim, a gente sofre. É, então tem isso. Mas hoje no Pacaembu, que a iluminação é boa, ele também deu um vacilo ali pelo alto. Então, mas acho que é coisa que dá para corrigir. De goleiro a gente está muito bem. A gente tem o Fusato que já está no caminho. Então vai ser difícil para goleirinho do Palmeiras da base avançar. A gente tem o Matheus. Matheus é bom demais. Que é reserva do Anderson, por hierarquia. Tá? Eu gosto mais do Matheus, que é reserva do Sub-20, do que do Anderson. Mas, enfim, eu acho que não foi por causa do Anderson que a gente foi ganhar. Vamos lá. Ah, um negócio do 3-1, né? 3-1, placar muito bom. Isso é importante falar. Me lembrou aqui o governador. Aliás, o governador vai ser uma das atrações do nosso churrasco amanhã. Para quem não sabe, a gente vai fazer o sexto churrasco dos padrinhos. Pela sexta vez a gente vai se reunir no sábado, comer uma carne, tomar uma cerveja. Começa lá por 11h30, meio-dia, vai até 2, 3 da manhã. Amigo, não é brincadeira, não. O negócio é bruto. Então é carne e cerveja até acabar, tá? Só não fica até o fim quem não consegue alvará, né? Quem consegue alvará fica até o fim. Até acabar a cerveja, até acabar. Então, uma das atrações do churrascaso amanhã é o governador Orestes, que falou, que lembrou, que 3-1 foi um placar muito bom, é verdade. Porque se fosse apertado, já ia começar a encheção de saco. Puta elenco, puta investimento, não sei o quê, só para ganhar apertadinho do Santo André. E se enfia uma goleada, começa. Vai ser campeão de tudo, é o Real Madrid, é o PSG, é não sei o quê. Então 3-1 é na medida certa, ninguém enche o saco. Eu achei excelente o placar de 3-1. Muito bom. O Rodrigo Oliveira tá falando que gostou do Borja. O Thiago Ricarte tá passando um pano pros moleques aqui. É isso aí, tem que passar pano mesmo, é moleque, cara. É moleque, estão de parabéns. Fizeram uma puta temporada no passado, perderam hoje, cara. Perderam do jogo, cara. O Márcio Schwinden já tá condenando o Tietê. Não é por um jogo que a gente faz isso, principalmente em começo de temporada, cara. Ah, tem gente que quer uma etiquetinha no zagueiro, né? Zagueiro tem que ser de grife, não pode ser zagueiro que não tenha grife. Você acha que seria possível o Scarpa fazer a do Moisés segundo volante? Não, não acho, Danilo Juliato, não acho. Dá uma consultada aí nessas estatísticas online que tem aí. Tem um monte por aí, todas são muito parecidas, são trabalhos sérios e bem feitos. Dá uma consultada, você vai ver que o ponto fraco do Gustavo Scarpa é a marcação. Tá, desarme, combate, ele não tá pronto para isso. Ele pode vir aprender, mas nesse momento não. Giovanni Zequim, fã do Felipe Melo, Eduardo Gonzalez também. Qual o melhor esquema, o jogo de ontem ou um 4-1-4-1? Sempre depende do adversário. Sempre o melhor esquema é o que melhor encaixa para o adversário. Sempre. Não existe mais. Eu vou jogar desse jeito, acabou. Não existe mais isso. Jonas Sida está perguntando a mesma coisa. O Tietchan pode ser segundo volante? Não. Quer dizer, o Tietchan não. O Scarpa pode ser segundo volante? Não. O Jonathan pergunta se eu acho que essa zaga pode dar liga. Eu acho que pode. Eu confio nos 6 zagueiros que a gente tem. Eu não vou colocar o Pedrão nessa conta, porque ele está subindo agora, seria injusto. Qualquer dupla que você arme com os nossos 6 zagueiros, para mim, não cai o nível. É claro que eu gostaria de ter um zagueiro top, de etiquetinha, acima do nível. Por quê? Porque dá segurança, porque, né? Mas esses 6 que a gente tem, com um bom esquema, bem protegido, eles dão conta. Qualquer combinação desses 6 que você faça, eles dão conta, desde que bem protegido. Mal protegido, você podia colocar aí, quem sei, a zaga mundial que vocês quiserem. Sem proteção, ia tomar gol. O Márcio Schlingwein, falei certo? Ele pergunta se o Leão foi o maior goleiro do Palmeiras de todos os tempos. Eu vi o Leão a partir de 77, que foi quando eu comecei a acompanhar futebol. Criança ainda, muito criança. E vi o Leão na segunda passagem. Na segunda passagem ele estava jogando muito bem, tanto que em 86 ele foi para a Copa do Mundo como terceiro goleiro. Para mim, o maior goleiro da história do Palmeiras chama-se Marcos Roberto Silveira Reis. Para mim ele foi melhor que o Leão, ponto. Mas é questão de opinião. Tem gente que acha que foi o Leão, eu respeito quem acha isso, principalmente os caras que são mais velhos que eu ainda, que viram o Leão pouco antes, viram o Leão a partir de 70, entre 69, né, que ele chegou no Palmeiras, entre 69, 73, 74, foi o auge. Enfim, o Leão foi goleiro da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo como titular, merece muito respeito, né? Bruno Henrique entrou bem ontem, disse o Jonas Sida, ou as Jonas ou a Sida. Eu também achei que ele não foi mal, não. Ele ficou muito marcado por aquele pênalti que ele fez no derby, né? Nossa torcida é muito chata, não perdoa lance isolado, cara. Isso é um problema. Quem tá dando boa noite, eu não vou responder e não vou dar xilique, não vou dar piti. Tá? Sei que vocês estão querendo isso. Não vai acontecer, vou ignorá-los. Sidney Santos pede um alô para Barbacena, Minas Gerais. Você que é de Barbacena, eu fui aluno da EPICAR, turma de 87. Então conheço muito bem essa terra, passei vários finais de semana aí, e dependendo da sua idade, conheci talvez suas tias, tua mãe, não sei, numa dessas, não sei a tua idade. Mas sempre com muito respeito. Então, um abraço para Barbacena. O Bruno Vilela comenta sobre essa mudança aí na programação do Moisés, do Dracena, até do Borges, que está mais fino. Quer saber se o preparador físico é o mesmo do ano passado? Sim, é o Omar. O Giovani diz que gosta do Keno para entrar no segundo tempo. Eu acho que normalmente no segundo tempo você pega uma defesa cansada, põe um cara veloz, funciona, mas às vezes é até bom sair logo de cara com o Keno. Então depende do adversário, depende da circunstância de cada jogo. O Borja é jogador de 2 toques, ajeitar e chutar, exigir mais não dá. Então, não sei se você assistiu o jogo ontem, porque ele fez coisas além disso que você está falando e foi muito bem. Luizinho Machado. O Diego está falando que o Keno é nosso 12º jogador. Eu acho que o Palmeiras tem que estar preparado para ter um grupo de 15, 16 titulares. Certamente o Keno é um deles, que está nesse grupão de 15, 16. Que são os caras que vão rodar mais, né? Você vai ter aquele tipo Vitor Luiz. Ele só vai jogar. Se ele realmente não conseguir ganhar a posição do Diogo Barbosa, ele só vai entrar em situações específicas quando o Diogo Barbosa não puder, ou estiver cansado. Mas ele não é aquele cara que vai entrar sempre. Quem vai entrar sempre? O Keno vai entrar sempre, o William Bigode vai entrar sempre. Esses estão no grupo dos 16, né? Para o próximo jogo, seria bom pensar na parte física e poupar a maior parte do time titular do último jogo? Não, Bruno Rosolém. Você até faz a ressalva aqui no final do comentário. A gente está em fase em que o mais importante é adquirir conjunto. Você não pode interromper isso. Ah, mas tem que pensar no físico. Não, tem que pensar porra nenhuma. Tem que entrar que considera melhor para ir formando a base. Para formar o esqueletão do time e todo mundo saber onde tem que estar. Tem que pegar rodagem, time. Né? Esse é o momento. E aproveitar que está pegando esses adversários mais fracos e conseguir fazer isso. O Elon César está perguntando sobre o tal de fair play financeiro. É um assunto muito idiota. Vamos falar rapidamente disso. Fair play financeiro, no sentido exato da expressão, foi criado na Europa, 2010, 2011, como um mecanismo para coibir lavagem de dinheiro, para não deixar os clubes, atrasarem pagamento para jogador, enfim, uma série de normas para fazer os times terem gestões responsáveis, no aspecto financeiro. O fair play financeiro que eles querem colocar, que eles querem não, meia dúzia de jornalista aí começou a falar nisso, o Palmeiras está muito poderoso financeiramente. E está comprando jogador bom demais e não está deixando nada para ninguém. Isso não é justo. A gente precisa de um fair play. É uma piada, cara. É uma piada. Eles são muito parciais. Eles são muito antipalmeirenses. Porque ninguém falou nada disso quando o Corinthians tinha lá a lavagem de dinheiro russo, quando o Fluminense tinha a Unimed. Ninguém falava porra nenhuma disso, cara. É só quando acontece com o Palmeiras. Então, assim, o fair play financeiro é uma coisa que, se fosse aplicada aqui no Brasil, só tem um time que ia estar dentro das regras: Palmeiras. Então, instala aí a porra do fair play financeiro, rebaixa quem não paga salário, né? Faz aí uma devassa nas contas, que vê quem está devendo imposto. Faz aí, vamos ver quem é que vai ficar bonito, fair play financeiro, folha limpa. Vamos ver quem que vai ficar. Tomando o cu, viu? É por isso, gente. É para livrar a gente dessa imprensa que a gente faz esse nosso trabalho. Então ajudem a gente. Assim, a nossa meta é chegar no 1.000. Meta inicial, é chegar no 1.000. 1.000 padrinhos. O que que eu vou fazer com 1.000 padrinhos? Eu vou ter recurso suficiente para sair do meu trabalho e virar um setorista, e lá eu vou ver, eu vou registrar imagens, eu vou chegar aqui e falar: ó, pessoal, eu vi isso lá no treino, foi assim, assim, assado, ó, eu escutei isso lá na academia de futebol de fulano de tal, tá acontecendo essa negociação. Isso é uma coisa, diferente de eu chegar aqui e falar assim: ó, saiu na imprensa tal e eu vim só comentar. Então eu vou ter informação além da opinião. Mas não é só isso. Esse é o primeiro, quando a gente chegar nisso, é a primeira etapa cumprida. A partir desse momento, com mais e mais padrinhos, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, a gente vai ter mais recursos. Aí a gente vai conseguir melhorar a qualidade técnica. Então, em vez de eu fazer aqui no quartinho de casa, vou fazer no estúdio, vamos fazer um negócio legal, vamos contratar mais gente, vamos fazer um site com mais profissionais sob nossa supervisão, vamos fazer um canal de YouTube, de internet, ou sei lá do que mais, só para o palmeirense, é um negócio que vai ser diferente da TV Palmeiras, porque a TV Palmeiras ela não pode ser crítica. E a gente vai poder criticar. É lógico que a nossa crítica é uma crítica construtiva, é uma crítica que não visa plantar a crise. A gente não vai ficar só alisando. A TV Palmeiras é legal, então, mas ela só alisa. E tem que ser. A gente não, a gente pode criticar. Então, essa é a nossa proposta. É virar um canal, é virar um veículo de mídia de verdade. Isso com mais recursos, quanto mais recursos a gente tiver, mais perto de conseguir isso a gente consegue. Então, assim, primeiro passo é ter independência. Hoje eu tenho que ir para o escritório, gente, eu tenho que trabalhar. Então, eu não consigo dar toda a atenção que eu gostaria para o site. A partir do momento que eu conseguir, aí o segundo passo é transformar isso aqui num canal. Transformar isso num veículo de mídia, com equipe, etc. Vamos lá, vocês topam esse desafio? A gente precisa primeiro chegar no 1.000. Nós estamos com 331. Então, eu convido vocês a se juntarem a nós, www.padrim.com.br/verdazo. Tá? Tá aqui. Ó. Então, entrem nesse site. Aqui, deixa eu virar direitinho aqui. padrim.com.br/verdazo. Tá? E aí vocês se tornam padrinhos, podem participar dos churrascos, dos eventos que a gente faz, etc. Participar do grupo do WhatsApp. Tudo é um nível elevadíssimo, gente. Vocês vão... Quem está em busca disso, pode ter certeza que vai encontrar. Diego Anjos, tá bravo com o Tietê e com o Marcos Rocha. Com razão, foram os dois que mais deixaram a desejar. O Eduardo Galeta pergunta se o que eu acho de um goleiro para cada competição, tipo o que o Barcelona fez. Né? Eu gosto, eu já falei disso várias vezes. Para mim, goleiro precisa de ritmo. Sérgio Barreto está bravo com as cornetas da torcida em cima da base. O Thiago Ricardo está elogiando o Wesley Carvalho, que é o técnico da base. Como formador, ele é brilhante. Brilhante. Não tem um retoque para falar do Wesley enquanto formador de atletas. Enquanto técnico, hoje, por exemplo, ele deixou a desejar. O chefe está dizendo que o cara da Focus disse que foi apertado o resultado. Eu vi um repórter falando isso, mas é um repórter insignificante e foi um caso isolado. Acho que foi o único. Não vi mais ninguém falando isso. Natan Simeão curtindo o futebol do Felipe Melo. Stefano Mick gostou do placar. Felipe Medalha disse que o Lucas Lima foi ótimo, assim como o Felipe Melo. Mas a grande atuação foi do Borja. Tá vendo? Em graus diferentes, todo mundo reparando bem nos jogadores que jogaram bem. Então tem gente valorizando mais a partida do Felipe Melo, tem gente valorizando mais a partida do Lucas Lima, eu estou entre eles, tem gente que valorizou demais a partida do Borja, perfeito. Depende da expectativa de cada um também, mas foram os três que realmente se destacaram, além do Keno, né? Acho que o Keno, o Vitor Luiz, a gente teve vários jogadores que jogaram bem e alguns que jogaram abaixo da média. Então, por isso que a gente teve um resultado bom. Felipe Melo fez sua melhor partida ontem? Talvez tenha sido a melhor. Ele fez, para mim, ele foi o melhor volante do elenco do Palmeiras no ano passado. Para mim, dentre todos os volantes, ele foi o melhor. Mas ele não chegou a fazer uma partida tão boa quanto a de ontem. A de ontem foi praticamente perfeita. Eu acho que dá para dizer que foi a melhor partida dele pelo Palmeiras. Sim. O Márcio, fala se eu estou falando direito seu nome aí. É Schlingbein. Um abraço para o pessoal que está assistindo a gente no Paraguai. Rafael Igor disse que o Palmeiras fez uma boa copinha, o jeito que está indo à base, vamos ganhar uma copinha no futuro. Eu escuto isso, vai ter tempo. Desde que o Martorelli era goleiro da copinha. Lembra o Martorelli? Martorelli, esse que é do sindicato, não sei do que, jogador aí. Ele era da copinha, eu já assistia a copinha. O Breno Cerqueira está inconformado de ver gente cornetando o time principal. Devem estar querendo o time de 2012, 13, 14. Deve estar, não. Tem uns palmeirenses que são muito chatos. Tá bom. O Thiago está perguntando que se o Grêmio pagar o calote do último jogador que eles devem no negócio do Barcos, podem mandar. Não levem a sério esse comentário, é brincadeira. É, comentário bobo, né, o Thiago? Éder Correia Leite, quero ir no churrasco. É? Churrasco para padrinhos. Tá fácil. Na manhã não vai mais, não dá tempo. Bruno Vilela disse que no segundo tempo teve um momento que estava para ver bem o time no 4-1-4-1. Discordo de você, não teve nenhum momento disso, não. Eu, pelo menos, não vi. O Tietchan, ele tem mais liberdade para se movimentar, que não quer dizer que o time está no 4-1-4-1, tanto que o Lucas Lima era um cara que, quando o lateral subia, ou quando o próprio Tietchan subia, ele ficava para cobrir. Pedro Jeromel seria esse zagueiro top? O Ítalo, você assistiu as entrevistas do Matos ontem, depois do jogo? O cara foi taxativo. O Jeromel não dá. O cara ganha 700 pau no Grêmio. Não vou pagar 700 pau para um zagueiro. Sabe? É legal vir um zagueirão top? É, mas tem que ser oportunidade. Não vamos sacrificar uma parte do orçamento. Dinheiro não aceita desaforo, cara. A gente tem 7 zagueiros. Para trazer um, tem que ser um que justifique a aquisição. Não pode trazer porque eu quero uma grife, vou pagar um sapato caro. Que nem, foi o que aconteceu com o Gustavo Scarpa. Não justificava você meter uma bala no Gustavo Scarpa. Por quê? Porque a nossa frente ali tá boa. Agora, porra, ficou livre, tá de graça. Muda o contexto, aí traz. Aí é óbvio que tem que trazer. Então, eu estava achando lindo que o Palmeiras tinha desistido do Gustavo Scarpa, porque era um investimento, um esforço que não era necessário. Bom, mas não justificava o investimento. Bom, agora o investimento vai ser muito menor, então agora vale. Então, tudo depende da circunstância. Teve um cara que veio me encher o saco. Ah, porque você falou que fez bem de desistir e agora você está falando que foi ótimo. Eu falei, mas mudou a circunstância. Bota essa porra desse cérebro para funcionar. Dromedário. É um cérebro de dromedário que não consegue atinar as coisas. E vem encher o saco em rede social. Ah, manda tomar no cu mesmo. Se bem que eu estou muito mais paciente. Eu já fui pior. O Ivan pergunta o que eu acho da imprensa que está falando que tem que ter limite para gastar. Já falei sobre isso, Ivan. Talvez você tenha feito essa pergunta antes. Antes de você escrever isso aí. O Giovanni tá surpreso aqui, que eu comecei a acompanhar em 77. Eu nasci em 70, cara. Eu tenho 47. O Marcel tá perguntando se eu acho que o Roger vai conseguir montar um bom esquema defensivo, que a gente vai ter uma zaga mais protegida do que do ano passado. Diz que os times do Roger não costumam ser tão bons defensivamente. Bom, a do Grêmio era. A do Galo ele não conseguiu. Acho que a gente tem poucos parâmetros. Ele tem dois trabalhos grandes, né? E eu acho que se ele não conseguiu no Atlético, de onde ele foi demitido em junho, julho, ele ficou 6 meses parado, ele não ficou 6 meses, sabe, assistindo série na TV, ele ficou estudando futebol. Então ele sabe onde ele errou, ele sabe onde ele tem que evoluir, eu acho que ele deve ter se corrigido, ele deve estar buscando formas de não repetir os erros que ele cometeu nos trabalhos anteriores. O Diego pergunta se eu acho que o Roger demorou para mexer. Não. Eu acho que talvez ele tenha demorado um pouco, porque ele viu o time todo pregando. E aí ele fala, porra, eu não sei quem eu vou tirar porque tá todo mundo morrendo. Então aí ele talvez tenha esperado para, pô, como é que tá aí, né? E aí tirou quem tava mais morto. Talvez, imagino que tenha sido algo assim. Valdemiro quer um abraço para São Carlos. São Carlos é, né, interior de São Paulo, não é tão longe. Esse vídeo tem reprise no final? Fica gravado, né? Dá para você assistir depois. E dá para você entrar no Verdazo e ouvir o podcast também. Só o som, sem esta carinha linda. Mando alô para Barra do Garças, no Mato Grosso. Legal ver tanta gente de tanto lugar, né, espalhada pelo mundo. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ih, agora os caras ficam nessa de abraço, né? Momento Maguila. Muito obrigado ao Pedro Mariucci, que acaba de ficar padrinho, uma salva de palmas. Muito obrigado pela confiança, viu, Pedro? Seja bem-vindo. Você vai ver que você fez uma escolha muito boa. Você está apoiando um projeto que vai te dar muita satisfação, pelo menos eu vou continuo me esforçando para isso. Todos estão satisfeitos, pelo menos eu acho que estão. É para anos e anos de trabalho isso daí. Não é uma modinha, não. Como vai a sindicância contra o Mustafa? Vai sair ou será deixado de lado de novo? A tendência é que varram para debaixo do tapete. Tá? É a tendência do que sempre acontece no Palmeiras. Agora, como a Leila virou inimiga dele e a Leila está mandando, que é uma beleza lá dentro, ela chegou com o caminhão de dinheiro, ela conseguiu se impor lá dentro só com dinheiro. É impressionante, né? O apetite que ela está fazendo isso. Então, pode ser que aconteça alguma coisa diferente. Tá? Então, vamos aguardar. Pessoal, bom final de semana para todos, né? Hoje a gente começou mais tarde, tá tarde pra caramba já, mas faz parte. A gente acompanhou o jogo da Copinha. Como a gente foi eliminado, não corre o risco de acontecer a mesma coisa na segunda-feira. Pelo menos tem esse lado bom. O Periscato volta na segunda-feira, no horário normal, às 20 horas. O Palmeiras joga no domingo contra o Red Bull. E amanhã tem churrascaço, tá? Para os padrinhos. Vamos fazer uma bela festa amanhã. E domingo a gente dorme até a hora do jogo. Tá certo, rapaziada? Então até segunda-feira com mais um Periscato. Bom final de semana para todos. Cuidem-se, não abusem muito. E valeu, obrigado pela companhia. Tchau.